Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta, Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa nazista e ocultista. E afinal, o registro nazista não era só composto de SS, Wehrmacht, Blitzkrieg. Existia todo um aparato ocultista por trás, e onde até Hitler se rendia aos seus superiores ocultistas. Vamos desvendar esse mistério? Para isso, eu vou chamar aqui o meu descendente de nazistas preferido, Wagner von Alpha. E aí, pessoal, beleza? E eu não sou nazista, cara. É bom deixar que já começa os disclaimers logo no começo. A julgar pelos comentários futuros, é realmente deixando bem claro que a minha herança só é genética, não tem nada partidária, não. Se o nosso de racismo já gerou tanta polêmica, imagina esse, né? Eu tô aqui também com o neto do imperador Hirohito do Japão. Fala aí, Samir. Fala, galera. Ao contrário do Andrigo, não venha ser nazista, não, cara. Isso, essa modinha aí não tá com nada. É, não. A gente tem que admitir que vamos fazer logo um disclaimer de começo, que nós vamos abordar esse assunto de uma forma bem limpa, bem clara, sem preconceitos, entendeu? Então, obviamente, que aqui ninguém é nazista, muito menos neonazista, que é um bando de retardado que acha que quebrar as coisas é o caminho, né? Também vamos desmistificar e procurar saber, focar nesse lado ocultista, procurar saber o que existia nos bastidores ali do Terceiro Reich. E quem sabe um dia também voltaremos a falar sobre a política do Terceiro Reich, por que não, né? Mas é isso aí, simbora, galera, vamos lá para esse tema espinhoso. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, nazismo. Vamos agora começar realmente a nos concentrar no ocultismo nazista, né? Wagner, vamos começar contigo aí. Tu é nosso grande especialista, fez TCC nisso, praticamente é um bacharel em ocultismo nazista. Vamos chamar a tua sabedoria. Vou pedir até pra gente partir exatamente de um ponto de conceito anterior. O que que é ocultismo, cara? Vamos chamar exatamente isso. Vou começar. O que é ocultismo e o que a gente pode chamar de ocultismo nazista? O que que você acha aí, Wagner? Você entrou num ponto mais delicado, hein, cara? Saiu a suástica, não tô manjando muito, não, mas eu acho que a ideia do ocultismo é a associação cultural e social de alguma coisa propriamente pagã, que não necessariamente é de domínio público, né? Uma adoração, algo do gênero. Eu acho que deve ter muitas vertentes da ideia de interpretação do ocultismo, né? Então, mas aí se a gente olhasse a etimologia da palavra ocultismo, não veria de oculto, algo que está encoberto, incógnito? Sim, teoricamente, pra você ser uma sociedade ocultista, você tem que, por definição, ter algum conhecimento, ter alguma ritualística que não é de conhecimento de todo mundo, né? Embora hoje em dia é muito difícil falar em ocultismo porque tudo é muito revelado, né? Sim, sim. A ideia, e, por exemplo, aí você entra num ponto interessante. A ideia do ocultismo, pelo menos na Alemanha, levando em consideração ali os década de 10, década de 20, a ideia do ocultismo era como se fosse realmente uma vertente acadêmica. Não era necessariamente algo que ficava abaixo das cortinas. Por isso que eu acho que tem uma influência exatamente do onde e quando você tá mencionando a ideia de um estudo ocultista, sabe? Deve ter tido algumas outras vertentes, principalmente na Inglaterra, na Irlanda, até mesmo nos países escandinavos, onde era uma coisa realmente muito mais secreta, muito mais reservada, mas em alguns momentos na Alemanha era considerado geografia, matemática, história. Por muito tempo, sei lá, eletromagnetismo era ocultista, né? A gente pode considerar a maçonaria ocultismo, não? Não, porque eu acho que não há fundo místico na maçonaria. É um fundo mais social, né? Mas cria-se uma mitologia, principalmente em rituais de iniciação, a real intenção, né, das lojas maçônicas. Eu não tenho muito conhecimento, não posso nem dizer muito sobre isso. mas tem uma certa mítica, pelo menos, sobre essa ideia de maçonaria. É, eu acho que assim, para efeito agora aqui do podcast, vamos começar a nos situar mais ou menos ali dos idos de 1890, 1900, quando a gente tem Guido von Liszt e Georg von Liebefels, né, que na Áustria, eles começam... Liebefels. É, nada como ter um alemão no grupo, né? Eles começam entre 1890 e 1900 a fundar o que a gente chama de ariosofia, né? Também chamado de wotanismo. Ah, o que, que você tem a dizer dessa primeira vertente, desse primeiro ocultismo aí, Wagner? Ah, nesse período, como eu tinha mencionado, a ideia do ocultismo era mais uma vertente mais acadêmica do que necessariamente algo para ser um clube fechado secreto, né? Qual que é o grande problema ali na Alemanha desde sempre? Diferentemente da França, da Inglaterra e até mesmo dos países ali da região da Europa Oriental, a Alemanha ela nunca teve uma unidade nacional muito forte. Ela era um apanhado de várias culturas, vários povos, que não necessariamente tinham tanto de diferente, né? Eles tinham alguns elementos em comum, como o idioma, a questão da cultura social, mas a ideia de nacionalismo, de unidade nacional, não era muito forte. Então, desde que a Alemanha se tornou realmente a Alemanha, houve sempre essa necessidade de criar algo que unisse o povo alemão de alguma forma. Unisse, criasse uma unidade germânica, de alguma forma geral. E isso ele foi uma questão que foi tratada antes da Primeira Guerra Mundial, pós Primeira Guerra Mundial, que ficou ainda mais forte depois que a Alemanha sofreu várias sanções e ficou uma merda, e teve todo aquele processo de retorno ao nacionalismo, principalmente com o nacionalsocialismo, e se segue até hoje, na verdade, né? Eu acho que, em termos gerais, hoje a questão do nacionalismo alemão ele tá um pouco mais fraco, graças à União Europeia, mas a Alemanha sempre teve esse problema muito forte, e a ideia que foi tratada com o misticismo e o estudo de mitologias pagãs e pré-cristãs, ela era uma intenção de buscar alguma coisa que trouxesse uma unidade comum para a Alemanha de uma forma geral. É, agora o estranho é que, se a gente for pensar, a ariosofia ela é muito focada na questão dos arianos, né? Mas os arianos, eles são uma mistura com o indiano, não é? O que, que você acha, Samir? Cara, até um ponto antes aí que o Wagner falou, que é encontrar um ponto comum para as pessoas terem uma unidade, a Alemanha já tinha criado algo em comum para unificar as pessoas, cara. A cerveja. Essa não é à toa que começou a revolução do Partido Nacional Trabalhista nas cervejarias de Munique, né? E vamos lembrar que na guerra também só duas indústrias não pararam, tá, cara? Que era armas e cerveja. E camisinha, né, talvez. Não, acho que nem tinha, né, no distribuição. Não, cara, se você for realmente basear na ideia de filosofia alemã de Lebensborn, que você era realmente criar uma estrutura de natalidade, a última coisa que o Partido Nacional Socialista queria é que você usasse preservativos. Eles tinham muito essa preocupação de você fomentar a raça ariana. Então, qual que era o problema? A Alemanha se via presa num corredor, e não é um trocadilho, num corredor polonês, onde de um lado ela tinha várias culturas escandinavas que era de 1 para 10 do que os alemães, e do outro lado ela tinha civilizações e nações extremamente poderosas ocidentais, que podiam esmagar ela a qualquer instante. Então, eles tinham essa necessidade de florescer a ideia do nacionalismo e florescer a ideia do que o ariano era para a Alemanha. Então, assim, quanto mais filhos você tivesse, melhor era para a Alemanha. Então, o soldado, quando ele saía, por exemplo, da SS, ele tinha realmente a intenção de engravidar o máximo de mulheres possíveis. Porque quanto mais filhos da Alemanha, maior era a chance do Terceiro Reich ele seguir eternamente. Eu acho que, inclusive, eu devo ter encarnado nessa época, porque isso talvez seja uma das explicações porque eu gosto tanto de buceta. Mas... Bom, provavelmente eu era um soldado nazista que... Mas é que tá, uma pessoa que usa preservativo não necessariamente deixa de gostar disso aí, ô Rodrigo. Não, mas não nesse sentido. No sentido que naquela época a pegação era geral, né? Se você era um soldado, você catava 50 minas numa noite, né? Mas enfim. É, e vale considerar... E antes que as feministas comecem a falar, vale se lembrar que durante o processo de nacionalismo nazista na Alemanha, as meninas elas eram incentivadas a dar pra 150 caras. E elas faziam isso de bom grado. E vale lembrar também que isso era na minha outra vida, tá, amor? Nessa vida eu sou só seu. Não, peraí. É a fazer de bom grado? Como você vai fazer de bom grado? É impossível, cara. Não, é que eu vou te falar que é possível, viu? Existiam duas ramificações de educação na Alemanha. Existia a ramificação de educação pro homem e pra mulher. Pro homem, ele era preparado desde a juventude hitlerista a ser servir o país dele, ou seja, a morrer pelo país dele se fosse o caso do Führer mandar. E as mulheres, elas tinham uma participação muito ativa. A ideia de tomar vários pedaços de várias culturas pela Alemanha, ela foi lá beber um pouco da cultura nórdica, beber um pouco da cultura grega, beber um pouco da cultura tibetana, era pegar pontos importantes que eles achavam que poderiam ser ferramentas para o nacionalsocialismo e usar isso de forma prática. A ideia, por exemplo, onde a menina ela era educada desde os 10, 12 anos de idade, a ser a melhor dona de casa possível, a ser uma boa mãe, a tratar o seu marido como a peça-chave para uma sociedade, era um tratamento, era uma lavagem cerebral desde o início. Então isso é uma coisa muito arregada à questão da cultura, por exemplo, espartana, onde as mulheres eram muito importantes nesse eixo. E os homens também tinham a pré-educação de entender que a mulher tinha esse papel, então ele tinha que respeitar esse papel dessa mulher. Então a ideia de que a mulher realmente ela poderia prover filhos se ela não fosse casada para qualquer alemão que ela achasse que era interessante, era algo que era extremamente válido na Alemanha naquela época. Principalmente considerando que a gente viveu uma época de duas guerras mundiais, onde foi a Alemanha foi o país que mais se fudeu de longe, né? Então, a população masculina tava em falta. Sim, sim. A Alemanha não começou a Primeira Guerra Mundial e foi o que mais se fudeu. Com certeza. E voltando então, a gente começou aí com esse misticismo nazi através da Ariosofia ali do Leibfels, como é que é o nome mesmo? Leibfels, fundador da Nova Ordem dos Templários também, né? E do Arminianismo, que também é uma subteoria, herdeiros do Rei Sol, que é uma nação ario-germânica e tal. E a gente pode até retroagir um pouco também, porque a gente tem um cara que é muito pouco conhecido nessas rodas arianas, que é o Horbiger, né? Que é o Hans Horbiger, que foi de 1860, um pouco antes disso aí, que ele promulgou um livro, era uma ficção, digamos assim, tipo Eram os Deuses Astronautas, daquele sueco lá, né? Acho que o Hans Horbiger, ele basicamente lançou as bases do arianismo quando ele falava que a Terra, ela estava vivendo os estágios de congelamento, onde através desse estágio de congelamento os deuses voltavam à Terra aqui a cada 10 mil anos e ensinavam algum determinado povo a ficar mais evoluído, né? E aí entrava a teoria dos arianos serem esse povo mais evoluído, povo escolhido pelos deuses, né? E também tem um certo povo lá do Oriente Médio que já fez isso e deu muito mais certo do que o Horbiger, né? Mas, enfim. Qual que é a sacada do nazismo também, que é bem legal de complementar? Eles usam a questão da raça ariana, porque a raça ariana ela é citada por várias culturas. É um povo que realmente ele meio que surgiu oficialmente ali próximo à Índia, de uma forma meio que expansionista. E ele foi migrando, até passar pelo Tibete ali, pela região do Nepal, até chegar a um determinado ponto em alguns momentos ali e ter uma relação cultural com os povos justamente germânicos na Europa. E então, por exemplo, no Nepal, no Tibete, os arianos eram considerados uma raça onde era a única privilegiada a entender como chegar no quarto grau do Nirvana ou algo do gênero. Aí vinha outra cultura e falava que aquela raça ariana, ela era foda por Y. Aí outra cultura falava que era foda por X. Obviamente que o nacional-socialismo resolveu pegar essa raça e falar, putz, vocês são herdeiros dessa raça. Nada se cria, tudo se copia, né, de um tal de Bíblia, né? Mas, enfim. E outra coisa também que vale a pena citar, que nesse pré-ocultismo, antes mesmo dos nazistas, é a sociedade vril. Né? Que a sociedade Vril, na verdade, ela foi fundada pelo general Klaus Haushofer, não sei se é esse o nome, que era um aluno do Georg Ivanovich Gurdjieff. Também deve estar uma merda essa pronúncia. Ah, isso é russo, eu já não sei. E o mais interessante é que essa sociedade Vril, ela foi fundada em cima de um livro de ficção, né? A Raça Futura, do Edward Buller Newton. Então é basicamente como se os caras, sei lá, pegassem Star Wars e falavam que a partir de agora aquilo lá era verdade e era a religião dos caras, né? E tinha muita gente que levava a sério aí a sociedade Vril, que veio a fundar a grande sociedade Thule, que acho que é o começo de onde a gente entra realmente ali no Partido Socialista Alemão. Rudolf Hess, que é a grande sociedade Thule. O que você tem a dizer sobre a sociedade Thule, Wagner? Então, um ponto interessante que a gente pode mencionar antes de entrar nesse detalhe é que, diferentemente do que às vezes as pessoas acham, o nacional-socialismo ele não se fundou em todos esses valores. Ele se fundou com meia dúzia de gato pingado, desgostoso pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, odiando os judeus como o resto de todo mundo. Também tem essa cultura de que o ódio aos judeus surgiu na Alemanha. Na verdade, não. Na verdade, já existia o ódio judeus na Inglaterra, nos Estados Unidos. E se você fosse realmente salvar alguém nessa época não antissemita, a única nação que aceitou o refúgio de judeus foi a República Dominicana. Então se tem uma nação que pode falar, a gente não odiava judeus, era a República Dominicana. Bom, na verdade, eu odeio judeus até hoje, porque, não sei os senhores, mas eu até hoje não conheci um judeu gente boa. Judeu é tudo pau no cu. Os caras não fazem amizade com ninguém. Não é amigo de ninguém. Você não vê um judeu, sei lá, ah, amigão, você não. O judeu é tipo no circulinho dele, com aquele chapeuzinho ridículo dele. Então, a não ser que você seja ouvinte do Papo Alfa, eu gosto de você. Não, o Andrigo tá falando isso zoeira, né? Porque eu sou judeu, então ele tá zoando, pessoal. O judeu japonês árabe. Caramba, mano. Mas vamos lá. É, então, aí tem essa ideia realmente do antissemitismo. Então, o nacional-socialismo, ele não nasceu todos esses valores, toda essa estrutura filosófica e cultural. Ele foi adaptando e absorvendo coisas que lhe interessava para poder agregar mais e mais adeptos ao estilo estadista que era o nacional-socialismo, né? Acho que a gente pode até, colocando um paralelo brasileiro, Wagner, se a gente parar para fazer uma análise, a parte do nazismo, ele nasce como um partido político, certo? Exatamente. Era uma dissidência política. E aí, depois, ele vai agregando situações ocultistas, né? Tanto que algumas a gente nem sabe se são verdadeiras, se são lendas, e acontece isso. Exatamente. Vocês se lembram que quando o Fernando Collor de Mello também foi eleito presidente, depois disso, né, tem até um livro específico que falam sobre vários rituais, aí eu não vou nem colocar que tipo, tá? Vou colocar como uma palavra ritual, eram ocorridos na época em que ele era presidente, inclusive com a participação dele. Aí, de novo, do mesmo jeito que o ocultismo nazista, fica aí as informações lançadas e cada um lê e segue aquilo que achar que é melhor. Não dá nem pra afirmar o que é verdade e o que é mentira, né? Sim, sim. Desculpa, Wagner, só pra fazer esse paralelo aí, que também teve uma situação política, mas que também ia agregando depois, né? No Brasil teve um paralelo aí. Ah, mas esse do Brasil eu acho que foi bem provado, né? Porque veio a mulherzinha lá, que eu esqueci o nome agora lá, e ela escreveu o livro e depois deu entrevista até no Fantástico e tal, ela virou evangélica, um negócio assim, né? Mulherzinha? De quem você tá falando, cara? Ele tá falando da ex-esposa do presidente. Ah, tá. É, como é que era o nome dela lá? Rosiane, é. Rosiane foi no Fantástico e tal. Né? Pelo menos a gente não teve a sobrinha do Hitler indo no, sei lá, na revista Manchete em 1940 falando do ocultismo nazista, né? É, eu nem consigo falar com muita propriedade porque é o tipo de livro que eu nem perdi meu tempo em gastar dinheiro. É, mas falam que foi um negócio foda, né? Pelo menos teoricamente, né? Mas vai saber, né? É, isso tava muito regado na cultura alemã mesmo, de uma forma geral, o ocultismo. É, se você parar pra pensar em outros países aí que também que agregaram rituais dentro do seu sistema político, a gente tinha aí o Rasputin, na Rússia, e também teve agora essa que fez cair a presidente sul-coreana. Nossa, as fadas, né? Ah, essa do sul-coreano, essa daí eu achei meio estranha, né? Essa aí tá muito livro de Tolkien pro meu gosto. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas voltando ao nosso querido nazista, o Samir tocou num ponto muito interessante, né? Que inicialmente o partido nazista ele não foi criado com o objetivo de, sei lá, vamos dominar o mundo. Ele era o PT da vida, que é o PT brasileiro aqui, né? Na verdade, nem o PT, cara. Ele era um grupo para as pessoas conseguirem desabafar sobre como tudo estava errado. A Alemanha tinha acabado de sair de um regime imperialista, ela tinha virado uma república. Contra gosto de 89% da sociedade alemã. E existiam vários grupos dissidentes ao regime político que estava em vigência. Tinha o grupo comunista, tinha o grupo, isso também eu sei que não é um tema, mas eu adoro quando a galera fala que o regime nacional socialista é de extrema direita. Eu acho isso fantástico. Aí tinha o grupo comunista, tinha o grupo do nacional socialismo, tinha o grupo dos anarquistas, tinha o grupo de uma vigência mais socialista, democrática, mas não tão radical. Então tinham vários pequenos grupos que se revoltavam. Que não é nada diferente do que a política brasileira hoje, né? Sim, sim. E exatamente mais ou menos isso mesmo, essa polarização é bem próxima. E o nacional-socialismo naquela época, e a gente tá falando isso de 1919, 1920, ele era considerado o grupo mais inofensivo e mais insignificante de todas as dissidências políticas que tinha na época. Tanto que o cabo da Alemanha, do soldado da Wehrmacht alemã, que era o exército alemão, ele foi direcionado a olhar com cuidado esse grupo, porque era uma parte de uma política interna controlar grupos que eram meio revoltosos. E foi justamente direcionado um cabo, ao invés de ser um oficial oficial de alta patente. E esse cabo era o Hitler, né? E ele começou realmente a entrar em contato com o nacionalsocialismo e começar a dar ideias. E o pessoal que era envolvido com o nacionalsocialismo, ele era dividido em dois grandes blocos. Tinha um pessoal que era acadêmico, como Rudolf Hess, que eram pessoas que tinham uma base teórica, uma base intelectual muito forte. E tinha a galera que era porradeira, tinha a galera que era realmente do Partido dos Trabalhadores e que realmente buscava simplesmente extravar sua raiva e tentar organizar um movimento que melhorasse a vida do trabalhador alemão. E posso garantir que lá no meio tinha algum cara de quatro dedos, é que ele não fez tanto sucesso como aqui no Brasil. Então, o Hitler, ele fez meio que esse papel, ele era um equilíbrio entre os dois lados. Ele sabia falar muito bem com o povo alemão, como o povo alemão mesmo, o afegão médio, e ele também conseguia se comunicar com muita desenvoltura com o acadêmico. E ele era muito enérgico na forma como ele se comunicava, e ele sabia interpretar e comunicar muito bem os temas que ele conseguia debater. Então o Rudolf Hess e a galera realmente viram isso e falaram: putz, você vai ser o garoto propaganda, assim como o Lula é o garoto propaganda do, do PT. Não tô associando o cara ter matado 6 milhões de pessoas com o PT, eu jamais faria isso com o Hitler, mas mas é basicamente a mesma coisa, entendeu? Por isso que a galera fala assim: ah, o Hitler fez isso. O Hitler não fazia nada. O Hitler era o cara, o rostinho com o bigodinho, que sabia comunicar muito bem a mensagem de toda uma banca acadêmica por detrás do nacionalsocialismo. É, tanto que daí a gente entra lá na parte central, mais ou menos, do cast, né? Que é quando a gente agora começa a desvendar a estrutura ocultista por trás do nazismo, né? Porque aparentemente, realmente, o Hitler, ele era aquele cara que mandava e desmandava. Então todo mundo imagina que a hora que ia fazer lá os rituais da Sociedade Thule, e Hitler era o fodão, era o mago supremo, era o pica das galáxias, né? Aí a gente descobre que um carinha mirradinho, que usava um óculos ridículo, fundo de garrafa, chamado Himmler, e esse cara era o pica das galáxias do ocultismo, né? O que que você tem a dizer sobre isso, Wagner? Sobre a estrutura ali do Himmler como grão sacerdote do Thule, e basicamente Hitler seguindo apenas como uma figura ali, apenas como um aprendiz quase desse ocultismo. É, uma coisa importante para se dizer é que a Wehrmacht alemã, que era o exército alemão, ele tinha um general muito foda, que até mesmo Patton, que é um general americano, ele meio que se rendia à inteligência do cara, que era o Rommel. E o Rommel falava que ele tinha mais medo do Himmler do que ele tinha do Hitler. A raposa do deserto. É, exatamente. O Himmler, ele era a cabeça, ele era o bastião de liderança por trás da SS. E ele foi o responsável por fazer toda a cabeça do Partido Nacional Socialista para derrubar a SA. Porque, na verdade, o Nacional Socialismo, ele surgiu com a SA, que era o grupo porradeiro, né? As tropas de choque alemã. E depois eles perceberam que, com essas novas filosofias que o Partido Nazista começou a agregar, precisava de um grupo de elite, né? Um grupo que representasse através do visual. Aí que entra a questão do meu estudo de TCC, que é como que o impacto visual mudou uma nação. E a gente menciona sobre as roupas do Hugo Boss, que ele fez todo o uniforme nazista, uniforme do exército alemão. Hugo Boss? Sim, o Hugo Boss. Ele que desenhou. Exatamente. Não sabia, não. O design do estilo das roupas do exército alemão. E aquilo tudo dentro do uniforme, ele tem a intenção de mostrar a superioridade do soldado germânico, né? E o Himmler, ele foi direcionado a ser o líder da SS. Tudo que ele queria fazer, ele conseguiu fazer dentro do Partido Nazista. Isso era um fato. Tanto que ele foi responsável por encabeçar a Noite das Longas Facas, que foi quando a SA ela foi destruída. E a participação especial dele dentro da SS na questão do ocultismo é o fato de que ele sempre foi muito próximo a essa questão do termo correto para isso, mas bom original germânico, que ele gostava muito da questão da cultura germânica tradicional pagã. Ele acreditava que era um erro se render ao cristianismo, era um erro meio que se render a estruturas de política e religião que não estavam de acordo com a cultura germânica. Então ele achava muito mais interessante associar a cultura germânica aos povos guerreiros nórdicos, escandinavos, e não necessariamente se render a uma cultura que pregava misericórdia, por exemplo, o catolicismo. Ele tinha um viés muito importante de, principalmente, duas vertentes. A primeira vertente era atuar como líder da SS no sentido bélico, onde ele deveria garantir o apoio do exército alemão, da força aérea alemã, dos planos do Hitler com relação à expansão germânica. E também ele tinha o objetivo meio que pessoal, de provar que a questão da raça ariana era algo de verdade. Por isso que houve várias expedições meio que financiadas pelo próprio Partido Nazista para várias regiões do mundo, desde a Antártica, foi para a Grécia, buscou a questão da civilização na Atlântida, buscou várias incursões no Tibete, no Nepal também, na Índia, a fim de encontrar... Teve uma até que eles acharam o Hellboy, né? Exatamente, encontraram o Hellboy nesse processo aí. O Himmler, que é o pai do Hellboy. É verdade. Teve outra que ele que pegou Indiana Jones, tem um monte aí, né? É, tem vários filmes hollywoodianos que tentam retratar essa parte, né? Exatamente. É, então, o da Arca Perdida, do Indiana Jones, o Himmler sabia que se ele encontrasse elementos que trouxessem valor mítico pro partido nazista, isso poderia facilitar a assimilação do povo germânico sobre todas aquelas coisas que eles vendiam nos últimos 30 anos, de que o povo germânico ele era um povo superior. Então, ele fez incursões para buscar o cálice sagrado, ele fez incursões para buscar o Santo Graal, ele fez incursões para poder buscar a Lança do Destino, e entra numa coisa importante que o Samir mencionou, de que existiam místicas atrás do nacionalsocialismo que não foram provadas. Uma dessas místicas é que, na verdade, durante muitos anos, o Hitler teve como posse a Lança do Destino, a lança que perfurou Jesus Cristo, e reza a lenda, né, meio que cristã, meio que pagã, quem tinha a Lança do Destino, ele podia controlar o mundo. Então, em determinado momento, ele perdeu a Lança do Destino, aí apareceu no filme do Constantine lá, e ele perdeu a guerra. Mas, enfim, a ideia geral era essa, era trazer essas coisas místicas e provar o embasamento geral do partido nazista, né? Então, o Himmler, ele tinha muito essa questão. Ele também tinha um apoio muito grande do Goebbels, que era o responsável pela propaganda nazista, né? E como transmitir aquelas coisas acadêmicas que o alemão normal não conseguiria entender muito bem, através de propagandas, através de coisas que fizesse sentido pro soldado alemão, pro povo alemão, pra mulher alemã. E aí que entrava essa questão que você mesmo falou, Andrigo, de transformar Hitler no messias, né? Por isso que às vezes as pessoas associam com o cristianismo, mas não necessariamente era o cristianismo que eles tinham como base cultural. Mas como a maior parte da população alemã naquela época era cristã, fazia muito mais sentido você associar uma coisa que as pessoas entenderiam de antemão. Então, associar o Hitler a uma pessoa mais próxima de Jesus, pros alemães faria mais sentido. Principalmente porque eles estavam numa cruzada quase que nacional contra os judeus. E é basicamente isso, cara. Pelo que eu estudei, o Himmler foi uma peça muito fundamental em várias vertentes. E aonde ele queria mexer, o que ele queria fazer, ele realmente conseguia fazer. É, o Himmler praticamente foi ele que incutiu na cabeça do Hitler esse ódio contra os judeus, né? Porque obviamente que já existia, desde 1800 já existia aquela questão de que como os judeus eram prioritariamente os banqueiros, eram prioritariamente os comerciantes, então eles faziam parte de uma elite financeira que não compactuava com os interesses da Alemanha, né? Sim, ele engrossou o coro, na verdade, né? Agora, o próprio Hitler mesmo, a avó dele era de origem judia, né? Então, isso nunca foi provado. Isso é também uma das místicas. Nunca foi provado que tinha uma associação direta do Hitler com os judeus. Estudos demográficos apontam que existe uma probabilidade de 0, mas nunca houve registros históricos que provassem que Hitler era judeu. É a mesma coisa que falar assim, ah, Hitler tinha descendente de povos africanos. Todo mundo tem descendência de povos africanos, se você for puxar desde o Rio, entendeu? Então isso é um revisionismo pra embasar o discurso de quem venceu a guerra e não necessariamente do que tem como ponto factual. Essa questão que você falou do Himmler ter apoiado, a questão do Hitler ter acreditado que o judeu ele era algo nocivo pra Alemanha, isso é verdade. Apesar disso ser realmente um conhecimento comum, né? Desde do final de 1917 pro início de 1918, entendeu-se diretamente que o povo alemão estava sendo sabotado, entre aspas, pelo povo judeu, que era financiado pela Inglaterra, que era financiado por outras nações imperialistas, né? Mas o ódio aos judeus, na verdade, existia em todas as nações. Justamente pelo ponto que você falou, que você acabou brincando, de que é uma sociedade fechada, é uma cultura fechada. Então, quando você não conhece aquela cultura, a primeira reação natural que você tem como ser humano é você criar uma aversão por ela. Aí você mistura nesse ingrediente uma guerra perdida, gente passando fome, gente tendo que levar carrinho de dinheiro pra conseguir trocar por pão. Aí você vê aquele banqueiro judeu tranquilo, aí você, né, faz aquela soma do diabo e dá em campo de concentração. É, vamos lembrar que pros campos de concentração não iam só os judeus também, né? Tinham os ciganos dentro dessa roda. Sim, sim, sim. E é bom lembrar que em termos de matar os judeus em campos de concentração, a União Soviética era pós-graduada e a Alemanha era uma soma estagiária, tá? Porque enquanto morreram supostamente 6 milhões e meio de judeus, não necessariamente só judeus, mas como o Samir e o Andrigo falou, inimigos do Estado, né? A ideia era o inimigo do Estado. Podia ser cigano, homossexual, podia ser próprio alemão mesmo que fosse contra as ideias do partido nazista. A União Soviética com o Stalin já estava fazendo isso com os pogroms já 6, 7 anos antes. E estava fazendo com muito mais eficiência, né? Eles colocavam eles em um cercado de 2x2 na Sibéria e deixavam a pessoa congelar e virar um picolé. É, porque enquanto na Alemanha você tinha os campos de concentração, na Rússia você tinha o conhecido Gulag. Sim, isso mesmo. E tem uma coisa também muito importante, tá certo que a gente sai um pouquinho do nosso tema, que é uma coisa meio inevitável o nazismo, porque é um tema tão vasto, né? Mas vamos fazer um dia um podcast só sobre a questão semita, né? Mas prega-se muito que existiu-se um ódio aos judeus do tamanho do nível de assim, não, se eu vou chegar matando todo mundo. Na verdade, não. Já há várias fontes históricas confiáveis, agora que a gente já tem um domínio tão grande assim do capitalismo americano, né? Muitos, em grande parte dos judeus, eles tiveram a chance de saídas das casas, tiveram chance de saídas, lugares, e simplesmente sair da Alemanha e ir para outro lugar. Só que a grande maioria dos judeus é tão apegada ao dinheiro que eles preferiam morrer do que largar a lojinha deles lá de coisa. Então eu chegava no coelho, essa loja aqui, o negócio, pega tuas coisas aí e vaza. O cara não vazava. Pega tuas coisas e vaza. Na terceira vez, socava o cara num trem e mandava pro campo de concentração, né? Entre essa questão da solução final pro problema judeu, né? Qual que é o grande problema também? Além desse ponto que o Andrigo tá falando também, tem a questão de que o judeu que queria ir embora, ele não tinha pra onde ir embora. Porque os Estados Unidos, apesar de ter virado o grande herói americano da Segunda Guerra Mundial, ele era um dos países que mais barravam judeus. A Inglaterra barrava judeu também a rodo. A França nem precisa dizer nada. Então eles não tinham pra ir. Tanto que eu brinquei, mas era um fato realmente embasado, empírico, de que a República Dominicana foi a única nação no século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, que aceitou indiscriminadamente migrações de povos judeus. Então, nenhuma outra nação aceitava judeus. Então, quando Hitler falou que havia encontrado a solução final pro problema judeu, é que se nenhuma outra nação hipócrita não queria aceitar judeus, eles iam liquidar os judeus por eles mesmos. Então, assim, é muito fácil você também simplesmente falar de que a nação alemã, durante a Segunda Guerra Mundial, ela matou judeus, né? Mas também tem o fato de que houve nações que é ditas boas hoje também que não fizeram nada para evitar isso. E isso em várias situações da história, né? Estamos falando aí especificamente do nazismo, mas se a gente olhar no processo de escravidão, também muito pouco se fazia em relação a isso, né? Sim, sim. E se for lembrar bem, em termos de história, os judeus são perseguidos desde que o cristianismo virou a religião predominante na Europa, né? Então, a história é muito mais antiga do que simplesmente começou com o partido alemão. Eu falo que aceitar o quem é de fora é um problema até hoje. Vide aí o problema que a gente tem com o volume de pessoas que são resgatadas no mar aí, no mar italiano, com pessoas refugiadas, né? Aqui no Brasil também teve o caso dos haitianos. Então, assim, é complicado aceitar gente em dificuldade vinda de fora até hoje. Uhum, sim. Seja por motivos étnicos, culturais ou financeiros. Sempre teve essa barreira. E voltando daí para a nossa parte mais ocultista, essa sociedade Thule, ela se organizava muito em cima da questão dos cavaleiros teutônicos, em cima de uma mística toda pan-germânica, né? E o que desse pan-germanismo realmente existia ali no meio, Wagner? Nos seus estudos, o que você acha realmente esse pan-germanismo? Eles eram realmente descendentes de cavaleiros teutões, louros, altos de 2 metros de altura? Não, existia um processo natural, porque também aí entra numa questão da SS, né? A SS, ela teve 2 momentos. Ela teve um momento, eu diria, pré-1936, 1937, até mais, 1938, eu diria assim, até a segunda metade de 1938 e pós-1941. Nesse período, nesse meio que esse hiato, pra você entrar na SS, você tinha que provar várias e várias descendências de origem germânica pura. Então você, até o último fio de pentelho, tinha que ser loiro. Era um fato comprovado. Logo depois, no final, você tinha até holandês, você tinha indiano, você tinha várias etnias e civilizações usando o uniforme da SS e lutando. Tanto que os 2 últimos soldados encontrados no bunker do Adolf Hitler depois que estava acabada a guerra eram 2 holandeses, não eram alemães. Eu acho que essa questão do pan-germanismo, ela foi muito forte no início, porque realmente existia um processo de coragem muito forte da SS em ter aquele perfil do super-homem, né, como o Nietzsche falava, do homem germânico puro, mas não necessariamente estava associada a cavaleiros teutônicos ou algo do gênero, assim. Eu acho que essa era uma mítica que era mais criada durante o processo de ritual de iniciação, que geralmente toda vez que tinha um novo membro, né, nessa sociedade Thule, ela, e traduzindo a grosso modo, é meio que um grupo de estudos para a antiguidade alemã, né, assim, ela era arregada a uma estrutura fechada e uma aprovação interna ali em termos de rituais e tudo mais, mas não necessariamente era factível todos esses pontos. Era muito a questão da mítica, e uma mítica consensual. As pessoas entendiam que tudo que eles estavam fazendo ali era mais show-off do que necessariamente achar que era um, sei lá, era um herdeiro da cultura ariana. Tanto que até o nome Sociedade Thulia, ele é uma mistureba de várias questões, né? Você mistura Cavaleiros Teutônicos, que está associado a um cristianismo positivista. Você mistura o Thule, que na verdade é uma referência a um país mítico na lenda grega. Então tem várias coisas ali que você pega ali, faz um mix, uma salada, e você cria uma unidade e vende aquilo ali para um povo. E um povo que acabou de sair de uma situação de merda completa abraça qualquer coisa, sabe? Então eu acho que não necessariamente tinha muitas coisas ali, principalmente em processos factíveis de ritual, que necessariamente eram verdade, sabe? É, o interessante é que isso se transbordou depois, pra, depois da Páscoa de 36, pro que foi chamado de movimento de fé germânica, né? Que, como a gente já citou, eles eram em sua grande maioria católicos, né? E meio que o Goebbels, junto com o Himmler, né, começaram a pegar Hitler como se fosse o salvador, fosse o Jesus da época, né? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Agora, falando das relíquias, né? Você já citou rapidamente aí a lança do destino, né? Que foi a lança que perfurou Jesus na lenda, né? Que, bom, realmente a lança existiu, pelo menos se acreditar na Bíblia, né? Agora, até aí é uma lenda. E a questão do Santo Graal, acho que realmente existiu alguma coisa verídica nisso? Arca da Aliança? O que, que realmente teve de verídico nessas expedições aí míticas patrocinadas pelos nazistas? Pelo menos do que eu estudei, o que eu tenho certeza que houve expedições para a região da Antártica para encontrar vestígios da civilização ariana, talvez o Yeti também, mas teve realmente expedições para o Nepal e para o Tibete. Teve expedições específicas para tentar encontrar a Lança do Destino, que era uma das obsessões do Himmler. Teve também algumas expedições para o Santo Graal também, pelo que eu me lembro em alguns textos, principalmente do Richard J. Evans, que é um livro muito bom, que depois no final eu indico pelo menos uns 3 livros para vocês lerem sobre o nazismo e entender tudo que eu tô falando, que não necessariamente é de Wikipédia, assim, de livros de autores conhecidos. Sim, mas isso realmente é provado? Sim. Uma coisa a gente entende, que você pega na Itália lá, cada capela italiana tem um cadáver de algum santo, né, uma cabeça lá de céu ou alguma coisa, mas necessariamente o cara pegou algum mendigo e jogou lá, né? Mas você acha que realmente o Himmler ia gastar o tempo e a energia dele nisso aí? Isso é comprovado. Houve várias expedições patrocinadas pela SS pra encontrar esses artefatos. Se foram encontrados ou não, ninguém que participou tá vivo pra contar. Ou deixou um registro que até então a gente tem encontrado, que prova que tem encontrado alguma coisa. Sabe-se que houve vários fracassos nesses processos, tanto que foi um dos motivos pelo Rommel, que é o raposo do deserto, que é um dos generais mais fodas e que o Hitler ouvia mais em muitos sentidos, que ele falou: para com essa porra. A gente tá lutando na campanha do norte da África, lutando na frente oriental. A gente tá dando porrada na França. Tá gastando grana com os caras na SS, pros caras ir lá passear no Tibete pra encontrar peças de cristianismo, peças de não sei o que, os caras ficar congelando lá na Antártida. Cara, não dá, cara. Então isso foi uma pressão natural. Mesmo também que imagina quanto caô não deram no Hitler, né? Falar assim: ah, encontramos negócio aqui, manda mais dinheiro e tal. Sim. E tem uma coisa muito importante, Samir, que você levantou, que você me fez lembrar. E isso são relatos que realmente aparecem nesses livros que eu mencionei, de que muitos oficiais da SS, pra fugir da fronte do fronte de combate, eles inventavam moda a ponto de falar: putz, a gente não pode realmente ajudar a Wehrmacht na frente oriental porque a gente tá buscando a peça X que vai provar que a raça ariana é a raça superior. Então, assim, eles buscavam desculpas pra não necessariamente estar num fronte de batalha, porque a SS, como uma elite não oficial do exército alemão, por isso que havia várias nacionalidades dentro da SS, você não tinha isso dentro da Wehrmacht, mas você tinha isso dentro da SS. Ela tinha essa necessidade de auxiliar o exército alemão em alguns momentos, porque era uma força de elite, mas os altos oficiais que participavam dessa vertente ocultista muitas vezes usavam de artifícios para poder fugir do objetivo principal e não necessariamente ser chamado de covarde. Então, os caras chegavam aqui no Rio e falavam: ah, tô aqui fazendo orgia com as mulatas aqui, porque falaram que as mulatas têm o frio e tal. É isso aí, cara. Provavelmente. Imagina que beleza, né? Ah, e na Argentina, desculpa te cortar, Andrigo, mas na Argentina também, se não me engano, houve uma expedição também pra região. Na Argentina, você procurar o quê? O Carlos Gardel? Não, é a região. Tem um nome específico lá, gente. É Patagônia. Patagônia. Uma expedição na Patagônia. E o que foi um dos motivos que alimentou a mito de que Hitler não morreu em 1945. Na verdade, ele, através de uma operação de resgate usando a marinha alemã, ele foi levado pra Argentina e morreu aos 70 e poucos anos lá na Patagônia. É, eu até acredito nisso aí, porque que nem meu pai biológico era um turista alemão, só que morava na Argentina, né? Então, provavelmente, eu até acho que eu posso ser filho de Hitler. É, tem várias coisas polêmicas, né? O negócio que você falou, por exemplo, dos navios brasileiros serem torpedeados por alemães, eu não digo nem que sim, que nem que não, porque pelo menos tudo que eu estudei, eu tô baseando tudo que eu tô falando pra vocês aqui em todos esses processos de estudo que eu tive por causa da minha faculdade, enfim, do tudo que eu realmente foquei em na Alemanha. Aqui você pode falar, volta aqui no Papo Alfa, a gente baseia pra onde aponta o pau. Se o pau aponta pra direita, a gente fala uma coisa. Mas uma coisa que é fato é assim, até a última morte do último oficial da unidade de U-Boats alemães, que era o dos submarinos, nenhum, depois de 30, 40 anos, nenhum chegou e falou assim: não, realmente a gente recebeu uma ordem do alto comando alemão ou da SS pra torpedear navios brasileiros. De certa forma, pensando no ponto prático, não faz muito sentido, porque o Brasil, naquela época, era o país que tinha a maior reserva de borracha do mundo, intocável. E digo intocável no sentido de intocável pela guerra. Então, assim, todas as principais nações estavam com os dois olhos em cima do Brasil, porque quem conseguisse uma reserva de borracha muito forte ia sentar a borracha no outro. Também, mas ia ter uma reserva muito grande pro fronte de batalha, né? E a Alemanha, ela flertava muito com o Brasil muito antes da guerra. Tanto que se não me engano, o filho do Getúlio Vargas, ele foi ter educação militar com os oficiais da SS. Ele casou com uma alemã. Isso é um fato. Se você for pesquisar, você vai descobrir isso. Então, tinha uma relação muito próxima. Então, não faz muito sentido a Alemanha precisando de borracha, precisando de petróleo, como eles precisavam, principalmente no início da guerra. Por isso que houve a campanha oriental também, para poder conseguir os poços de petróleo no Cáucaso. Não tinha muito sentido a Alemanha atacar o Brasil, que era uma nação que estava neutra e poderia ajudar eles, em, pelo menos em termos de investimento, de matéria-prima. Aí tem a galera que fala que, não, que foi, que não foi. Aí, na verdade, nunca vai se provar o certo. É, o Getúlio Vargas era muito próximo da idealística de Hitler, né? E outro ponto importante, e isso também é oficial, os Estados Unidos já tinham um plano de batalha pronto para invadir o Nordeste, se o Brasil resolvesse flertar demais. Isso é um fato também, eles já tinham um plano de combate já para poder tomar o Norte do Brasil, Norte e Nordeste do Brasil. Então, assim, who knows, né? Então... É, o que seria bem legal, né? Os Estados Unidos iam desembarcar aqui, os baianos falam: ó, bichinho, ó, desembarque, não deve errar não, tô aqui na renta, preguiça. É, e a Alemanha não ia poder fazer muita coisa, poderia investir em logística, mas se o Brasil realmente entrasse do lado, quem ia perder durante todo esse processo ia ser só o Brasil. Por mais que o Brasil simpatizasse muito com o fascismo alemão, porque a Alemanha, ela tava lutando em duas frentes, que já por si só é uma grande burrice. É, eles não teriam como investir numa campanha na América do Sul para ajudar o Brasil. É impossível isso. A ponto de que, não sei se vocês sabem também disso, houve contatos reais da inteligência alemã com o México, porque na época o México e os Estados Unidos, eles estavam de relações cortadas, né? Porque o México, ele naquele período tinha sofrido um golpe político. Então, os Estados Unidos não reconheciam um presidente que estava em vigência. E a inteligência britânica, se não me engano, interceptou contatos da inteligência alemã falando que se o México entrasse em guerra com os Estados Unidos ao lado do Japão e da Alemanha, eles iam garantir apoio incondicional para eles retomarem regiões que os Estados Unidos já tomaram, como Texas, ali o sul da Califórnia, essas coisas do gênero. Cara, seria um mundo interessante, eu juro que eu adoraria hoje estar aprendendo alemão em vez de inglês. Então, é aí no final do podcast a gente indica uma série que você vai então enlouquecer. Então. Qual que chama? Aquela Nazistas Embaixo da Terra, do Netflix. Não, é uma série da Amazon chamada chamado O Homem do Castelo Alto, The Man in the High Castle. É baseado numa literatura do Philip K. Dick que conta uma história alternativa de como seria o mundo se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. E a história já começa com os Estados Unidos divididos no meio. Do lado tem os estados do Pacífico, que é o controle japonês, e do outro é a Alemanha, que dominou praticamente o mundo inteiro. Interessante, uma releitura do Muro de Berlim, né? Lembrando que a gente tem aqui mais umas 3 horas de assunto, se a gente for entrar nas batalhas, na questão brasileira, o próprio final da guerra, que a questão da briga do fronte russo, que o Hitler não devia ter brigado com o Stalin também. Sim, o seu bisavô, Wagner, o que ele fez exatamente na guerra? Ele lutou na primeira. Ah, na primeira guerra. Ele lutou na primeira e ele veio pro Brasil na década de 20, no início da década de 20, e até te mostrei. Depois, se quiser, depois a gente compartilha na página do Alfa. Ele recebeu a convocação pra lutar pela Alemanha, só que ele recusou. Eu não fui, já tava aqui, já tinha casado com uma mulata no mínimo, né? Na verdade, com uma indígena. Então, tá tudo ali, né? E ele chegou a lutar no front mesmo. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial. Ah, maneiro. E ele contou, que na verdade eu sei poucas coisas, porque eu não vivi assim muito com o bisavô, né? O que eu ouço muito da minha mãe e tal, dela falando quando ele contava histórias, assim, que ele não gostava muito de contar, mas ele tinha passado uma desgraça muito forte, assim, cara, de perder todo mundo da família e vir sem nada num navio lotado de gente, ficar muito tempo sem documento. É bem foda a história, cara. É mais um bom papo alfa que a gente pode fazer também, a história de imigrantes. É, esse período específico da Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, todo mundo fala, nossa, o povo alemão é um povo filha da puta, declarou guerra pra Deus e o mundo, mas, assim, principalmente o livro do Richard J. Evans, que conta a história de toda a origem do partido nazista, ele tem vários relatos sobre pessoas que passaram a crise alemã quando a Alemanha realmente perdeu a guerra. E tem coisas assim que são indizíveis, assim, de, por exemplo, de mãe falando que preferia matar o filho sufocado, recém-nascido, porque sabia que ele ia morrer de fome. Ele ia ficar definhando de fome durante semanas, nesse nível. Aí chega uma pessoa, e eu não tô fazendo julgamento de valor aqui, nem defendendo nenhum lado, mas pensa assim, aí chega uma pessoa e te dá tudo de novo. Te dá um lar, te dá vida, te dá orgulho de volta, né? Que era uma coisa que tinha sido perdida. Você iria ou não iria pra uma frente oriental lutar? Aí vai de cada um, entendeu? Não, são na verdade histórias que a gente um dia pode fazer um papo sobre isso, que é as histórias também dos japoneses durante a Segunda Guerra também, que é um povo que teve o país inteiro destruído por Hiroshima e Nagasaki, que foi uma mostração de poder dos americanos. É, mas pediu, né? Mas pediu um pouquinho ali, Japão, né? Pediu um pouquinho ali de leve, né? Ah, mas o Hirohito já tinha se rendido já em julho, já. É, porque o Japão, diferente da Alemanha, o Japão, ele tinha a intenção do imperialismo, do expansionismo. Ele queria virar a grande nação da Ásia. Ele não tava com a necessidade, né? É, da Ásia, sim. Ninguém morria de fome no Japão. Mas aqui é Hiroshima e Nagasaki, foi uma mostração de poder pros russos, foi, né? Sim, sim, sim. E os próprios italianos também, que nem a minha família era mais italiano, sabe? Também vieram na Primeira Guerra, e que nem eles contam que caiu uma bomba na casa dos Kremiato lá, matou a família inteira de uma vez só, né? Sobraram poucos cremiatos lá na Itália por causa disso. É, os italianos sofreram bastante na Segunda Guerra Mundial, apesar de muitas pessoas não falarem, porque eles apanharam dos aliados, inclusive dos brasileiros, principalmente. E para poucas pessoas que devem saber, quem tá ouvindo o podcast, hoje, se você for na Itália e falar que você é descendente de um soldado da FEB, os caras te tratam como se você fosse um deus vivo na Terra. Porque eles mais consideram os soldados brasileiros que libertaram a Itália, entre aspas, do regime fascista, heróis, do que soldados italianos que lutaram na Segunda Guerra. Se você for em algumas cidades principais, você tem estátuas, principalmente do... Eu esqueci o nome, mil desculpas, mas eu esqueci o nome do soldado brasileiro. Acho que, se não me engano, é Rolf alguma coisa, que era um capitão muito... E aquele que apareceu na Terra Nostra lá na novela. Não sei, não achei Terra Nostra, infelizmente. É, não, isso era uma piada pra falar. Era um capitão do exército brasileiro que era muito bem visto. Mas nos dias de hoje, quando você fala da participação brasileira lutando na Segunda Guerra contra a Itália em território italiano, tem muito italiano, eu já recebi uma delegação aqui, que desconhecia a participação do Brasil mandando os soldados para território italiano. Pois é, pra você ver, né, cara? Caramba, eles achavam que era tudo mexicano. Tem dois documentários que eu posso até indicar pro pessoal também, que mostra algumas cidades, principalmente na região de Pisa, onde teve uma campanha muito forte brasileira, que tem uma praça que é em homenagem aos soldados brasileiros. Assim, e todo ano, naquela data, há um feriado na cidade, em homenagem aos soldados brasileiros. E eu acho assim, cara, isso é uma coisa muito desvalorizada pelo Brasil, principalmente pela a forma como o Brasil rege a política dela, de que todo soldado está relacionado à apologia à ditadura militar, e então, se você é um bom esquerdista, você não pode falar nada disso. Mas a questão da valorização da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é uma coisa que deveria ser muito mais falada e muito mais valorizada, sabe? Porque a SS, principalmente a SS, eu não tô falando da Wehrmacht, a SS, ela só valorizou em confrontos dois tipos de povos que eles lutaram. Eles falaram assim, que fora os russos, o único soldado que eles lutaram, que eles viram que tinha tanto ou mais garra pra lutar, era o brasileiro. Tanto que eles teve aquele confronto clássico, que teve três brasileiros que lutaram contra um batalhão de 50 soldados, e depois que eles acabaram morrendo, que ficaram sem munição, o batalhão alemão, ele enterrou os três soldados brasileiros, colocou cruzes, e ainda colocou dizeres ainda, aqui já as três heróis brasileiros. Então assim, você não vai ver eles fazendo isso com americano, com francês e com inglês. Então valoriza essa porra, pelo menos, né? Eu faço isso no Battlefield sempre. Luto contra 50, ganho 50/3. Você opera o cara, né? Então, mas tem uma coisa importante quando a gente fala de mitos e tal, envolvendo o povo alemão, tem muito forte a ligação com os mitos germânicos, né? Os rituais, os deuses e tudo mais. Tem um compositor alemão que o Hitler era muito fã, que é o Richard Wagner. É. Que é um cara que compôs uma série de obras que são famosas até hoje. Muita gente ouve, admira as obras do cara e nem sabe que são dele. É verdade. É, as Valquírias mesmo são lindas. Sim, sim. O Anel de Nibelunga é fantástico, cara. São 8 horas ininterruptas. Uma delas é a própria canção do casamento. Muita gente toca a marcha nupcial e nem sabe que é dele. É, o Hitler mesmo falava nos discursos dele que você não conseguiria entender o nacionalsocialismo se você não soubesse gostar de Wagner e de Nietzsche. Principalmente de Wagner. O Hitler, ele passava fome, ele deixava de comprar comida pra ir em óperas ouvir Wagner. Ele tem até uns Wood of Hess, o Speer também, que era o arquiteto principal dele lá, que era uma pessoa muito próxima dele, falava que quando eles iam em óperas onde tocava Wagner, o Hitler entrava num transe maluco, assim, ficava doidão, porque ele realmente tinha uma loucura pelo Wagner. E o pessoal da juventude hitlerista tinha que ouvir Wagner. Exato. Tinha que ler Nietzsche, tinha que ter essa envoltura com o nacionalsocialismo e Wagner ao mesmo tempo. É, e 100% das obras do Wagner eram em torno de mitos germânicos. 100%. E antissemita, né? Porque o Wagner é antissemita pra caralho. Não eu, o Richard Wagner. Aí, agora ele confessou. Agora ele confessou, tomou coragem. Ele era extremamente antissemita. O Nietzsche também era extremamente antissemita. O Nietzsche odiava todo mundo, na verdade, né? Mas tudo bem. Ele não gostava nem do vizinho dele, o Nietzsche. Ele gostou só do imperador brasileiro, só. Ele só gostava do Zaratrusca. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas é isso aí então, galera. Então vamos aí pra finalização do nosso cast. Wagner, dá suas considerações finais aí. Falou tchau tchau pra galera. Gostaria de ressaltar novamente que tudo que eu falei não tem nenhuma apologia ao nazismo. Que eu não sou nazista, não sou antissemita. Eu simplesmente estudei muito porque eu sou de família alemã e eu fiz trabalhos acadêmicos pra isso. Se você permitir, André, eu posso indicar até 3 livros bacanas também sobre esse período da Alemanha. Eu acho que é bem bacana. Ah, legal. Vamos colocar nas notas. Aí sim, pode, porque... Primeiro é a história revelada da SS, do Robert Lewis Cole, que é muito bom. Conta a história desde a origem da SA até a SS. Dá pra entender muito sobre o Himmler e a personalidade dele. Tem uma trilogia de livros que é do Richard J. Evans, que é muito boa também, sobre a Alemanha nesse período, onde tem esses relatos sobre as pessoas que sofreram depois da Primeira Guerra Mundial e tal. E também tem um outro livro também, que é do Império de Hitler na Europa, sobre o domínio nazista também, que é muito bom também. Que é do Mark... Sempre esqueço o nome dele. É Mark Mazower. Não sei, eu acho que é americano, cara. Mas também que o livro é muito bom também. Os nomes estarão aí nas notas também, pra você não precisar ficar anotando, né? Ah, tem uma dica de literatura também, porque tem um determinado momento que o Wagner falou sobre a solução final. Eu li um livro espetacular que trata muito sobre isso, que é Caçando Eichmann. É um livro fantástico, então fica a minha recomendação pra quem gosta aí do tema. Tem um filme, não tem, Samir, desse livro, se não me engano? Cara, eu não tenho certeza se tem um filme, mas o livro é um livro espetacular. Eu posso dizer que é um dos melhores livros de história que eu já pude ter visto em relação ao tema da Segunda Guerra. Assim, muito bem escrito. Eu recomendo muito, Caçando Eichmann. Nunca li esse livro, cara. Eu já estudei bastante sobre o Eichmann, mas esse livro em particular nunca li. Eu vou dar uma caçada depois pra ler. Pode caçar, que Caçando Eichmann é um livro muito bom. Mas é falar o quê? Sobre a história deles aqui na Argentina? Na verdade, teve um pouco dessa história, né? Porque, assim, o Eichmann era o cabeça encarregado por colocar em execução esse plano chamado Solução Final. Ele era o anjo da morte. Então, muitos dos nazistas acabaram, com a ajuda da igreja, indo para outros países, entre eles Brasil e Argentina, principalmente aqui na América do Sul. Tanto que a gente tem aí o caso como o Sucurs, o próprio Eichmann e o médico lá, o Mengele. É, sobre o Mengele tem um filme muito bom também, que chama originalmente O Acolda, né? Mas veio aqui pro Brasil como, acho que, o médico alemão, um negócio assim. Tá na Netflix também, é um filme que conta a história do Mengele lá na Patagônia, né? É, também conhecido como O Anjo da Morte. Ele era o responsável por fazer os experimentos, né? É, bizarro. Todas as histórias que envolvem o Mengele são bizarras, né? É, não leia nem assista nada do Mengele antes do almoço, cara, porque provavelmente não vai comer depois. É tipo no nível daquele, da outro filme alemão lá de trash lá, como é que era? Homem-Centopeia. É o Homem-Centopeia. Mas e você, Samir? Faz suas considerações finais aí. O que você recomenda pra galerinha aí? Cara, eu acho que todo cara que pode pensar nisso tem que conhecer história bastante. Eu acho que qualquer apologia pra qualquer coisa extremista é muito perigosa, não importa pelo que seja. E quando você for entrar numa discussão, que você leia muito, né? Você se embase muito pra qualquer discussão, que eu acho que é isso que vai formar a sua opinião. Então, assim, o Wagner leu centenas de livros, eu li outras centenas de livros que falam sobre o tema tanto do nazismo como Segunda Guerra, e eu acho importante que essas literaturas cheguem às pessoas para que essas histórias não se repitam. Acho muito ruim, tem um caso do juiz lá no Rio de Janeiro que proibiu aí a edição do livro Minha Luta, e eu acho isso um baita de um erro, não porque eu faço apologia, não porque, pelo contrário, eu faço abominações, mas eu acho que a partir do momento que você tem medo que essa literatura chegue às pessoas, você nunca vai poder educar a população para que ela saiba aquilo que é certo e aquilo que é errado. E está fazendo propaganda pra conseguirem ela, né? Já caiu já. E um fato bem curioso é que na Alemanha foi o livro mais vendido de 2016. É, aqui deve ter sido o Kefira, né? Olha que vergonha. Mas por quê? Por causa do processo de imigração, entendeu? O processo de imigração na Alemanha tá gerando esses grupos extremistas. E vai piorar. É, com certeza. Eu cheguei a visitar alguns lugares quando eu estive lá em Frankfurt, que, nossa, era um negócio é bicho feio lá. Só careca, tatuado com a suástica até na bunda. Negócio complicado, né? Mas enfim, e eu também tenho a dizer isso aí, galerinha. Se você se sentir ofendido aí, se você é judeu, nós estamos brincando aqui. Bom, tem uma pontinha de verdade, né? Que o judeu é meio chatinho, é mesmo, mas nós te amamos também. Traz seu pau circuncisado aqui, eu vou dar um beijinho nele. E enfim, né? Não, essa parte é brincadeira, né? Os comentários do host não refletem a opinião dos participantes. É, tem um host evangélico, tem um editor evangélico da nisso. Mas brincadeiras à parte, sim, a gente tá aqui pra discutir sem aquele medo, sem aquele negócio, ó, nossa, é o nazismo e tal. Não, a gente sabe que teve muito erro, teve muita coisa ruim, assim como teve muita coisa boa também, né? Assim como também isso existe no governo americano, que também tem muita coisa boa, muita coisa ruim, governo brasileiro, enfim. A gente não pode ser muito dualista, a gente não pode ser sempre só preto ou só branco. A gente sabe que, como já diz o Yang japonês, todo bem tem mal, todo mal tem bem, né? Então eu convido os senhores a isso, a analisarem o cast de uma forma o mais isenta possível, sabendo que estamos aqui para discutir, para brincar e, acima de tudo, não estamos aqui para defender nenhum lado, não, até porque nós aqui é brasileiro e estamos muito longe disso aí. Se a gente fosse nazista, nós seríamos os primeiros para ir para a Câmara de Gás lá, porque aqui é tudo latino. Para finalizar, então agradeço ao meu amigo Wagner, aí quer fazer o jabá de alguma coisa aí, Wagner? Não, tem nenhum jabá não, cara, só agradecer o espaço novamente aí, sempre que vocês precisarem, nós estamos aí para gravar, ressaltar uma nova que eu não sou nazista. só pra ficar muito claro, de que se alguém me xingar nos comentários me chamando de nazista... Eu tô achando que se a PF invadir a casa dele lá, vai achar o cheiro de suástica no quarto dele. Stu Steffel aqui, nas minhas costas. Eu só tenho minhas miniaturas aqui. É, se alguém me xingar nos comentários, como estão xingando a galera do racismo aí, fala que eu vou dar voadora na cabeça, porque eu tô falando bem claro que eu não sou nazista. É basicamente isso, agradecer o Samir também. E Samir, vamos lá, o Samir lá do Tourcast, o podcast de turismo mais legal do Brasil e que tá com esse evento agora. E quando vai ser a próxima data, Samir? Cara, a gente vai com um evento Low and Slow, né, pra você conhecer aí o que é o sabor da carne defumada até o mês de junho, cara. Então, entra lá na página do Facebook da Infinity e você vai ter mais informações aí do que são 11 horas de defumação de carne, experimentando 8 tipos de carne diferente e nada mais nada menos com o Pitmaster aí, Daniel Lee, compartilha todo o seu conhecimento de como fazer um bom churrasco americano. Eita, aí é bom, hein, cara? É isso aí, vamos, se a gente ganhar um descontinho do Samir, estaremos lá. Tem cupom de desconto aqui da AlphaCast? Pô, vamos lá que a gente negocia. Mas é isso aí então, galera. Então, vem interagir conosco nas redes sociais, entra lá no nosso Twitter. Vem xingar a gente. Vem xingar a gente lá muito no Twitter, no @papoalfa, no facebook.com/papoalfa e manda um e-mail gostoso pra nós lá no papoalfa@gmail.com. E não esqueçam, galera, a gente tá precisando de avaliação lá na iTunes, a gente quer chegar aí a top 10 dos podcasts até o próximo ano, então precisamos de vocês. Vão lá e nos dão lá 5 estrelas, se for pra dar 4 pra baixo, nem vai lá, então não perca seu tempo não. Conclamamos todos os alfas, você concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente também. Só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se, ad augusta per angusta, por caminhos difíceis chegamos à glória.